Desculpa, é tudo que você não consegue dizer. Anos se passaram e ainda palavras não vêm facilmente. Como me desculpa, desculpa. Me perdoe, é tudo que você não consegue dizer. Anos se passaram e ainda palavras não facilmente. Como perdoa, perdoa, perdoa. Mas você pode dizer, baby, baby, baby, posso te abraçar esta noite. Talvez se eu tivesse dito as palavras certas na hora certa, você seria minha. Eu te amo, é tudo que você não consegue dizer. Anos se passaram e ainda palavras não fazem frente. Como eu te amo, como eu te amo, eu te amo. Mas você pode dizer, baby, baby, posso te abraçar esta noite. Talvez se eu tivesse dito as palavras certas na hora certa, você seria. Você seria minha minha. Você seria minha minha. Você seria minha.